foi feito de encomenda para que o povo aprenda nosso jeito de porfiar. O sanfoneiro mete dedo no teclado, tira som pra todo lado, de noite sem parar. Pode chegar que o forró tá esquentando, todo mundo tá dançando, só não dança quem não quer. Isso é que é forró, isso é que é forró, povo tem mulher. Isso é que é forró, isso é que é forró, povo tem mulher. Nhaco, nhaco, tarandinho do pandeiro, no azabumba é mineiro, no triângulo tá o Ceará. O forró tá parecendo berduega, você planta e ele pega, também pega sem você plantar. Puxa lá, cachimbo cai da boca, já tem muita gente louca no forró que a gente quer. Aquele de lascar, quero escutar um gado da menina no gemer da concertina até o dia clarear. Pra esquentar, vou tomar uma bicada, dizer pra rapaziada que o forró tá dando olé. Isso é que é forró, isso é que é forró, como tem mulher. Isso é que é forró, isso é que é forró, como tem mulher. Esse forró foi feito de encomenda para que nosso jeito de porfiar. O sanfoneiro mete dedo no teclado, tira som pra todo lado, de noite sem parar. Pode chegar que o forró tá esquentando, todo mundo tá dançando, só não dança quem não quer. Isso é que é forró, isso é que é forró, como tem mulher. Isso é que é forró, isso é que é forró, como tem mulher. Nhaco, nhaco, tarandinho do pandeiro, nas abumbas é mineiro, no triângulo tá o Ceará. O forró tá parecendo berduega, você planta e ele pega, também pega sem você plantar. Se puxa lá, cachimbo cai da boca, já tem muita gente louca no forró que a gente quer. Isso é que é forró, isso é que é forró, como tem mulher. Isso é que é forró, isso é que é forró, como tem mulher. Chegou a hora de gritar pro sanfoneiro, homem toque mais ligeiro, um forró daquele de lascar. Quero escutar com o gado da menina no gemer da concertina até o dia clarear. Pra esquentar, vou tomar uma bicada, dizer pra rapaziada que o forró tá dando.